esta palavra, ó Israel. Vacas de Bazã em teu monte a clamar, oprimindo os pobres, quebrantando o coração. Mas o Senhor nos chama a voltar a sua mão. Prepara-te, ó Israel, encontra-te com o teu Deus. Ele é quem forma o céu e ao homem traz a sua luz. Prepara-te, ó Israel, encontra-te com o teu Deus. Em meio ao deserto, Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. Dias estão por vir, o Senhor já jurou. Em meio à dor, sua voz nos chamou. Ainda que a seca venha e a vida se vá, convertamo-nos a ti, Senhor. Vamos te adorar. Prepara-te, ó Israel, encontra-te com o teu Deus. Ele é quem forma o céu e ao homem traz a sua luz. Prepara-te, ó Israel, encontra-te com o teu Deus. Em meio ao deserto, Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. Ó Senhor dos exércitos, teu nome é grande em poder. Faz da manhã um novo dia, e em ti vamos renascer. Prepara-te, ó Israel, encontra-te com o teu Deus. Ele é quem forma o céu e ao homem traz a sua luz. Prepara-te, ó Israel, encontra-te com o teu Deus. Em meio ao deserto, Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. Português e worship, a concevita piano. Se tem dei dois bebês.